sou aventureiro e você não merece isso. Eu tô comprometido em me amargar jamais. Aliás, eu tenho medo de sofrer antes que seja tarde, então vamos parar com isso. Dilcinho! Não tem outro jeito, já que está ficando sério. Ah, é, quando não quer dois, nunca forma um casal. Eu tô mal só de pensar, yeah. Antes que seja tarde, então vamos parar com isso. Eu nem se faz de conta, meu coração desmonta. Teu coração padece, isso me entristece. Teu corpo quer um ninho, eu só vou lá sozinho. Sem metade de nada, sigo por essa estrada, é. O destino é quem vai saber depois se vamos viver sós ou pra nós dois. Que o bom Deus lhe conceda amor e paz. Quem sabe eu volte um dia ou nunca mais. O destino é quem vai, o destino é quem vai saber depois se vamos viver sós ou pra nós dois. Que o bom Deus lhe conceda amor e paz. Aventureiro e você não merece isso. Eu tô comprometido em me amarrar jamais. Aliás, eu tenho medo de sofrer antes que seja tarde, então vamos parar com isso. Não, não tem outro jeito, já que está ficando sério. É, quando um não quer, dois nunca formam um casal. Eu tô mal só de pensar que vai doer antes que seja tarde. Bora, meu povo! Se faz de conta, meu coração desmonta. Teu coração padece, isso me entristece. Teu corpo é um ninho, eu só vou sozinho. Sem metade de nada, sigo por essa estrada, é. O destino é quem vai saber depois se vamos viver só ou pra nós dois. Que o bom Deus lhe conceda amor e paz. Quem sabe eu volto um dia ou nunca mais. O destino é quem vai saber depois se vamos viver sós ou pra nós dois. Ou pra nós dois. Que o bom Deus lhe conceda amor e paz. Quem sabe eu volto um dia ou nunca mais. Façam muito barulho, esse é o Revelação, Rio de Janeiro! Senhora e senhora, Dilcinho! Salve, Dilcinho!